aproveitar pra explicar e já gravar a explicação, porque pode ser que me ajude, né? Eu tô fazendo um projeto de pesquisa pra entender como os espaços hackers e como a formação ou a autoinstrução, principalmente, dos hackers ou dos techs, enfim, é capaz de gerar subsídios para uma outra forma de se entender aprendizado. Uma outra forma da gente passar por algo que não seja a escola. E eu acho que muito do aprendizado de quem se identifica de alguma maneira, tanto com a ética hacker, tanto com o modo do fazer do hacker e do seu próprio aprendizado enquanto pessoa de tecnologia, passa por muito disso de desconstruir a escola. Por mais que um processo formativo de uma certificação, coisa assim, tu vai ter que se instrumentalizar tecnicamente numa escola especializada, mas ao mesmo tempo isso não é compulsório, né? As minhas perguntas vão passar mais nesse sentido, assim. Eu tô entrevistando algumas pessoas que eu considero hackers. E eu quero fazer uma análise a partir dessas conversas. Então eu já vou te passar o microfone para a primeira pergunta. Pedir para que você se apresente, assim, da maneira que você quiser. Para quem não te conhece, enfim. E que tu fale livremente sobre o que você pensa que é um hacker. Só pra gente... não precisa ser um conceito clássico, não precisa ser... Mas, enfim, eu acho que... Eu tô identificando que cada hacker se reconhece de uma maneira diferente. Eu quero explorar um pouco isso. Tá bom. Bom, sou o Lobo do Mar. Tô com 50 anos e... Boa parte da minha vida vivi dentro da tecnologia, gosto de tecnologia desde uns 10, 12 anos de idade. Eu já desmontava motor de carrinhos e pistolas para entender como funcionava, como que eu podia fazer daquilo uma outra coisa, transformar. E eu acho que o hacker, eu acho que meio vem dessa coisa também, né? De a gente querer transformar o mundo ao nosso redor. E quase sempre tentando melhorar as coisas que a gente vê, coisas que às vezes vêm enlatadinho, né, e tal, mas que a gente possa se apropriar, desmontar, entender como funciona e de repente melhorar o processo, né? Então eu acho que meio que o termo hacker para mim está ligado nisso. Eu aprendi a programar cedo, trabalho com internet desde cedo, bancos de dados, então linguagens de computador para mim sempre foi uma coisa muito natural, para mim sempre foi, sempre tive paixão por coisas eletrônicas e tudo que tivesse botão ou de alguma forma programasse um despertador, um Betamax para gravar num horário que eu queria gravar e automatizar as coisas, fazer com que as coisas funcionassem melhor, sempre foi esse para mim o conceito de hacker, entender, se apropriar e melhorar. E hoje eu vejo que esse conceito também se aplica à sociedade. Você pode pegar mecanismos governamentais, se apropriar dele, melhorá-lo e torná-lo melhor, né? Como que a gente pode transformar um sistema de filas de atendimento de hospitais, entendê-lo, como funciona, fazer uma pesquisa de como funciona, como que a gente pode balancear e oferecer um atendimento melhor para as pessoas. Então, a gente pode hackear qualquer coisa. Uma comida, uma receita, entendeu como que a receita funciona, poder entender ela e aplicar outras coisas que estão acessíveis na tua região. Então, para mim, esse é o conceito de hacker, é quebrar, né? A tradução do hacker é quebrar. Quebrar, abrir, entender o que tem por dentro e tentar fazer disso uma coisa melhor ou se apropriar disso para juntar uma parte daqui com outra parte dali e você construir outras coisas. E o próprio conhecimento, você quebrar o conhecimento, parte desse pressuposto, de você poder juntar várias matérias, disciplinas, e quebrá-las e uni-las de formas diferentes, de forma a construir um conhecimento novo, que é o que a gente não encontra dentro da academia, na maioria das vezes, essa interdisciplinaridade. O mundo não é feito de matérias isoladas e disciplinas isoladas. Então, o processo do hacker aprender de forma autodidática passa por esse processo de não estar formalizado dentro de uma lei, de uma regra, de que tem que ser assim. Muitas vezes a gente descobre coisas novas justamente só por misturar disciplinas diferentes, né? Então, a educação tradicional não proporciona isso. Eu acho que hackear, né, partindo desse conceito de hackear, quebrar, desconstruir e reconstruir com outras informações, com outras disciplinas, com intercâmbio de outros conhecimentos, é o que faz para mim uma paixão o trabalho de hacker, né? De ficar descobrindo coisas novas, mesclando, mixando com conhecimentos antigos e sempre buscando dar um passo à frente. É isso que eu entendo. É legal que na primeira pergunta já chegou numa coisa que eu quero explorar mais a pouco, que é a relação entre a cultura hacker e o bem comum, né? Tu já falou legal sobre isso e eu quero explorar isso mais adiante. E também sobre a coisa da autoinstrução, que eu acho que é fundamental na ética hacker, principalmente. Mas antes eu queria me fixar um pouco ao termo, né? Apesar de que eu acho que o termo é uma coisa aberta, mas me parece que os filmes de Hollywood e a mídia criaram um hacker diferente do que a gente entende com hacker. Então eu queria saber um pouco a tua opinião sobre isso, assim. Bom, eu acho que sempre Hollywood direciona o discurso, né? E quem mantém o discurso, quem controla o discurso, controla um pouco a realidade, né? Então, essa coisa de que todo hacker é do mal, isso é bobagem, não existe. Na maioria das vezes, o hacker de verdade, a intenção dele é melhorar o mundo que o cerca, evoluir o mundo que o cerca, fazer dele melhor. Então, e certamente começa por fazer o mundo melhor para ele, mas ele não se atém a isso, né? Porque você não existe graça em você quebrar as coisas, remontar, reconstruir, fazer melhor para você e só. Não, acho que o mais interessante é fazer com que essas novidades cheguem ao máximo de pessoas possível e causem uma transformação no maior número de pessoas, né? Na vida do maior número de pessoas. Então, eu não vejo, na grande maioria das pessoas que eu reconheço como hackers, não vejo um instinto do mal, como prega Hollywood. Não vejo. Vejo muito mais pessoas interessadas, até pelo conceito do próprio open source, que está na base da maioria, da maior parte do conhecimento hacker, né? Do acervo de conhecimento hacker, está o open source. E não seria de outra forma, porque você, dentro de mecanismos capitalistas, você não tem acesso à informação, a informação é controlada, é cara, os cursos de certificações são extremamente caros. Então, o cara que paga 20 mil para fazer um curso de certificação extremamente caro, ele não vai dar uma informação de graça para o vizinho, ele vai cobrar 100, 200 reais a hora. E isso não é o que acontece na comunidade dos hackers, né? Na comunidade dos hackers, você entra num fórum como aprendiz, tira muita informação de graça dos que estão há mais tempo dentro da tecnologia, dentro do open source, e daqui a pouco você se sente na obrigação de repassar o conhecimento que você recebeu, porque, porra, eu recebi de graça, então, se alguém me perguntar agora, por que eu vou cobrar? Né? E com raras exceções, né? Tem sempre quem tira o aproveito, mas não é o modus operandi do open source, até pela própria licença, né? GPL, ela direcionou muito as pessoas que lidam com open source. GPL, em teoria, você tem que fornecer o código junto com a peça de software pronta, compilada. Então, é uma obrigação você desenvolver algo e tornar ele público, inclusive como você fez, para que outras pessoas possam ou melhorar o que você fez, ou usar parte do que você fez para melhorar o que eles estão fazendo. Então, isso é sempre uma prática de comunidade, né? E se você olhar pelo que a gente vê em outros tipos de licença, quanto atraso a humanidade tem, porque tecnologias que foram descobertas estão patenteadas e não podem ser utilizadas porque tem royalties altíssimos, né? Então quer dizer, se o cara descobrir a cura do câncer, o cara vai ter uma patente que vai proteger ele de só ele poder vender isso pelos próximos 20, 30, 40, 50 anos. E se ele quiser vender, porque se ele não quiser vender, se ele resolver lucrar ou engavetar, porque tratamentos de câncer dão mais lucro do que a cura, nós vamos continuar a mesma. E isso acontece em todas as áreas, né? No software é um exemplo, né? Então, onde estaria o nosso software se não fosse o open source, né? Muito dos mercados capitalistas atualmente estão correndo atrás das coisas que o open source está desenvolvendo, né? E isso criou uma mola que impulsionou também um mercado que estava estagnado, né? Se a gente pegar a Microsoft, por exemplo, né? Guardado os direitos da marca. Durante muitos anos, o que a gente via de evolução do Windows era só interface, né? De uns tempos para cá, eles começaram a ter que se puxar mesmo em melhorar a tecnologia, porque o Linux já estava fazendo coisas que o Windows não fazia. E agora, recentemente, vi que a Microsoft vai lançar o primeiro Linux pago. Mas enfim, faz parte, né, do processo democrático do open source e de toda a ética hacker. Nós desenvolvemos, puxamos para frente a sociedade, a comunidade como um todo, e se algum eventualmente virar uma ideia para um produto comercial, que seja, mas a gente não está pensando nisso, a gente está pensando no benefício da comunidade como um todo. Acho um desserviço, assim, o que Hollywood faz. Mesmo que a fantasia, às vezes, seja muito bonita, né? Ainda que uma Matrix seja muito legal, enfim. Mas, às vezes, presta um desserviço bem grande para a comunidade. E eu vou pegar um pouco essa coisa que você falou sobre os royalties e open source. E vou dar uma explorada um pouco mais nisso. Porque é incrível, né? Como o open source teria toda, e tem ainda, né, a possibilidade de campo dentro da academia, e a gente vê universidades hoje, no dia de hoje, que estão virando todos os seus esforços para desenvolver produtos que obtenham royalties, inclusive com departamentos especializados em royalties, e com grandes empresas montando parques de pesquisa dentro dos campos universitários, né? E aqui a gente pode citar o exemplo da Dell com um espaço dentro da PUC-RS, né? É claro que essas empresas também não deixam de olhar para o software livre, mas uma cultura de software livre dentro da universidade, majoritariamente open, poderia estar contribuindo bem mais, como o caso da BSD, né, de Berkeley, que é um projeto lindíssimo e que muitas vezes, apesar de rodar em maior quantidade de servidores do mundo inteiro, BSD, a cultura open source muitas vezes fica longe dos muros da academia, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, como é que tu vê que poderia ser, não necessariamente daquilo que é. Cara, eu tenho certas ressalvas quanto à academia. Tem muita gente boa dentro da academia, mas vejo como muitos processos ferramentalizam a gente na forma de pensar. Obviamente, se você começa a entender os processos mentais dos primeiros desbravadores da tecnologia, da ciência, ou em qualquer área da ciência humana, né? Você entender os processos de pensamento deles, você esmera e melhora os processos de pensamento seu, né? Então, eu acho que é o benefício da academia. Por outro lado, a academia, ela tem custos e, a partir do ponto que não existe, de repente, um interesse político nacional em se fomentar a tecnologia, se apropriar a tecnologia, se desenvolver a tecnologia própria do país, as universidades tentam buscar caminhos para se sustentar, né? Então, nessa busca de caminhos para se sustentar, às vezes se vê amarrada a patrocínios que têm interesses próprios e que desvirtuam muitas das vezes os processos em que a universidade deveria ter autonomia. como ter autonomia sem ter sustento, né? E como trazer esse sustento, patrocínio, sem intervenção. Isso é o que cria a complexidade da academia e vira um balcão de negócios, né? Estão fazendo comércio no templo, né? Então, isso há muito tempo e cabe a nós, né? Cabe a nós, cidadãos e enquanto estudantes, não alunos sem luz, enquanto estudantes, buscar o conhecimento e sair para fora da academia, né? Eu acho que, para mim, sempre foi o melhor campo de pesquisa é fora da academia, é o mundo, é o universo, né? Então, você não pode se ater a... vou entrar na academia e vou ter o diploma e isso é o certificado de que eu tenho onisciência. Não. Muita gente vai sair da academia e vai encontrar um mercado muito diferente. Eu tenho muitos alunos que dou aula e tenho muitos alunos que saíram da academia com ferramentas, mas não tem conceito. Ou muitas vezes tem um conceito, mas não tem as ferramentas que se usa no mercado de trabalho. Que é o mais comum, né? Porque as ferramentas estão mudando diariamente, a tecnologia está mudando diariamente e o que você aprende na academia é o conceitual, vai ferramentalizar o teu cérebro para lidar com novos conhecimentos, mas você vai ter que buscar conhecimento sempre, pelo menos isso é na área de tecnologia. Na área de medicina também tem evoluído bastante, todo dia tem novidades e se os caras parar de estudar eles também vão ficar defasados. Então a academia nessas áreas de tecnologia tem que se reescrever diariamente, né? Nem sempre o fazem a tempo, né? Nem sempre o fazem a tempo, mas eu acho que essa ferramentalização é bacana da universidade. Mas está sendo desvirtualizada, está sendo direcionada por conta dos patrocínios, isso é certo. Isso é certo, existe isso no Brasil, existe em qualquer outra parte do mundo. No primeiro mundo, talvez, existe um certo grau maior de liberdade, como MIT, Berkeley e tal, porque o número de patrocinadores é bem maior, então eles... talvez consiga ter um pouco mais de liberdade de pensar por si próprio e fugir das amarras do direcionamento. Né? Enquanto que a gente aqui, às vezes, luta para ter um, dois patrocinadores, fica mais amarrada a um, dois patrocinadores. Né? Lá eles têm essa possibilidade de dizer, se nós não tivermos liberdade com esse patrocinador, mudamos de patrocinador. Aqui nós não temos essa liberdade. Talvez seja isso. É bem interessante isso, né, de que a universidade, enquanto espaço de formação, ela vai te instrumentalizar em conceitos e ideias sempre direcionadas ao mercado, né? Isso é bem evidente. Ao mesmo passo, a gente tem os coletivos hackers, os hacker spaces, os hacker clubes e os fóruns que eles desfazem essas barreiras, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. A internet eu acho que foi a grande sacada, né, cara? Eu acho que quem criou a internet, mesmo dentro do mundo capitalista, não imaginaram o impacto que a internet teria na sociedade. Ela criou uma brecha de liberdade, né? Uma fresta de ar puro, onde a gente hoje consegue. Antigamente existia o manual vermelho do Linux, né? Que era estudado na madrugada, nas universidades, na calada da noite, como uma coisa, quase como uma seita secreta. Né? Então ali se aprendia os primeiros passos da semente do hacker, né? Da ética hacker, do desmontar o código e tal. A gente aprendia ali, na calada da madruga. Hoje nós temos essa informação amplamente disponível na internet. Então, os melhores algoritmos, os melhores códigos, as melhores tecnologias hoje estão abertas na internet, nos fóruns. E mesmo que você não tenha esse dom autodidata de aprender sozinho, de investigar e descobrir sozinho, existe muita gente nesses grupos, hackers, esses fóruns e etc., nesses clubes, para te dar o primeiro empurrão, os primeiros passos, porque depois que você pegou o beabá de como fazer essas coisas, começar a descobrir sozinho é uma tarefa mais simples. O difícil é esse começo, principalmente quem já vem de uma cultura de usar software proprietário durante muitos anos e tal, se desmembrar disso, se desvincular desse conceito de receber as coisas mastigadas e fazer as coisas do jeito que você quer, leva um certo tempo. Mas quem começa cedo, entra numa comunidade hacker, entra num clube hacker, num fórum hacker, ele acaba vendo as vantagens de se perder um pouco mais de tempo, mas se perder um pouco mais de tempo sabendo o que está fazendo, entendendo o que está sendo feito, por que que as coisas acontecem como são e o que eu posso fazer para mudar. Né? Esse é o grande pulo do gato dessas comunidades, e eu acho fantástico. E é uma liberdade que você não vai ter numa academia, por exemplo. Você vai ter que seguir a receita de bolo, né? E muitas vezes criar um projeto, mas... muitas vezes você não vai ter essa liberdade de intercâmbio de informações que na comunidade hacker você consegue ter, né? Eu vou explorar agora esse senso de comunidade que tu já tinha dado lá na primeira resposta. Porque eu acho que é a partir disso que as pessoas podem se sensibilizar um pouco mais e compreender que ser hacker não é aprender só para si, né? Mas é para contribuir com a família, com a comunidade, com a ideia de autonomia, de se romper fronteiras e internacionalismo, mas principalmente da gente pensar em fazer coisas para a comunidade que está aqui, né, pertinho, e não ficar dependendo tanto de outras esferas, né? Isso eu acho bem bacana, porque, assim, muitas das iniciativas que a gente vê... no mundo capitalista, principalmente, você pensando em termos de techs, startups e tal, em geral, vem um angel de fora, te dá um investimento e tal, e depois que o negócio está bombando, né, uma iniciativa bomba, dá certo e tal, o dinheiro vai para fora, né, em vez do dinheiro circular no mercado local. Isso no open source tem esse outro paradigma de você desenvolver uma solução local. Essa solução local pode até trazer investimentos de fora, pode ser exportada essa tecnologia, mas o capital vai acabar circulando localmente, desenvolvendo localmente, né? E em torno de uma empresa, muitas vezes uma startup open source, começar a gerar treinamentos, gerar livros, etc. e tal, que vão incidir na comunidade local, né? Trazendo benefícios para a comunidade local. Então, isso é uma coisa que normalmente nos sistemas proprietários não acontece. Eu acho que esse senso de comunidade vai muito além da troca de informação livre, né? De você poder ajudar o seu vizinho, de poder dar um CD para ele, toma lá que está aqui a solução porque você precisa, enquanto que nos sistemas proprietários, se você pegar o seu CD que você não usa mais e botar na internet para vender, você corre o risco de ser preso por infringir leis, né? Então, no software livre você tem essa liberdade, eu posso ajudar o meu vizinho porque não existe lei que impeça eu de ajudar o meu vizinho, né? Então isso vai na ajuda física de fornecer um software, vai na ajuda física de você fornecer um material PDF aberto sob uma licença open source, vai na própria forma como você ajuda as pessoas na comunidade sem medo de ser amanhã depois taxado de estar pirateando alguma coisa. Né? Você está trabalhando com coisas que não tem número de série, não é serial, não tem licença, a licença é livre, ela proclama isso mesmo, você vai desenvolver e vai ceder para as pessoas, você pode até cobrar, mas desde que você dê o código-fonte para que elas possam fazer daquilo algo melhor. Então, o processo de comunidade, ele é uma sementinha e que ela vai te contaminando a cabeça para outras áreas da sua vida. Não é só do software, você começa a pensar em ajudar as outras pessoas em outras coisas. Quiçá um dia o conceito de open source caia na gastronomia, na astronomia, na medicina, né? E as pessoas comecem a divulgar seus trabalhos de forma livre, para que todos se beneficiem, né? De repente, o pulo do gato que você teve numa pesquisa genética pode ajudar um outro grupo que estava pesquisando em como melhorar algum processo de cura e que não conseguiu superar aquele pulo do gato que você deu. Então, é aí que eu acho que o sentido de comunidade se faz importante. E a gente vê dos poucos blocos ideológicos hoje no mundo que ainda resistem, né? E mesmo sem gerar receitas bilionárias, mas resiste, se sustenta, porque as pessoas estão se ajudando. Será que esse modelo não serve para outras áreas? A minha última pergunta, e eu venho fazendo ela a todas as pessoas nessa pesquisa, e aí você vai falar bem livremente, eu agradeço a tua espontaneidade, inclusive. É uma pergunta que ela é só o início, né, de uma reflexão, enfim, que é o que você aprendeu sendo hacker? Cara, aí fica complicado de responder, mas assim, eu acho que pensar fora da caixa, eu acho que isso é o que mais eu valorizo, assim, de todo o aprendizado hacker, né, de você ver que existe outras formas de pensar, outras formas de resolver as coisas, e que quando você está fechado numa única forma de pensar, que é o que acontece normalmente dentro de um sistema proprietário, capitalista, comercial, você fecha a cabeça para as outras possibilidades. E no universo hacker, por mais que uma empresa mega milionária tenha os melhores 1000 programadores do mundo, eles não são páreos para 2, 3, 4 milhões de programadores medianos. Então essa força, eu acho que a gente traz para a vida, né? De saber que eu posso não ser o mais bem pago, posso não estar recebendo royalties milionários, mas eu sou capaz de fazer também, e talvez às vezes em algumas situações melhor do que eles, né? Pelo quê? Pelo suporte e pela ajuda de uma comunidade imensa. Então, até onde o dinheiro é o mais importante? Se eu luto por algo mais eficaz, mais eficiente, muitas vezes eu encontro essas soluções não no mercado do comercial, mas no mercado aberto, onde as pessoas trocam ideias e se apaixonam pelas ideias uns dos outros e se ajudam para que muitas ideias pequenas virem coisas gigantes, como foi o caso do Linux, como é o caso de tantos projetos bonitos do open source, né? O Firefox, o LibreOffice e etc. Coisas que foram feitas assim, começando um trabalhinho de formiga, virou uma paixão de uma comunidade, cresceu e hoje beneficia tanta gente. Então, eu muito do que eu valorizo do open source é mais do que o próprio software em si, é a comunidade. Eu acho que o que eu mais valorizo é o conceito filosófico de ajudar a crescer. Ao invés de ficar fazendo 10 mil versões de um mesmo software, se abraçar num que já está numa forma estável e que você possa ajudar a melhorar. Então, a ética hacker, eu acho que ela prega meio isso, né? De ao invés de você concorrer, você compartilhar e contribuir. Então, é uma das coisas que eu acho que é a base do que está errado no mundo hoje, né? As pessoas só querem concorrer e não aprendem, nem na escola não se ensina isso. Deveria ser matéria de escola desde o primário, desde o pré, ajudar os outros, compartilhar. Não, você não precisa ser o primeiro, você não precisa ser o melhor, você não precisa ser o bambambam. Mas você precisa ser o cara que ajuda, o cara que muitas vezes une as pessoas. E juntos eu acho que a gente é mais. E isso é a base para mim do que um hacker deveria pensar, né? Juntos somos mais.